Cheiro 81, página 657. Jamie ficara sentado em silêncio num toco de madeira, observando-me a tratar do rapaz. Com a respiração entrecortada, caminhei na sua direção e esbofeteei-o com toda a força, deixando uma mancha branca numa das suas faces. Os seus olhos lacrimejaram, mas ele não se mexeu nem mudou de expressão. Kincaid pôs o rapaz de pé e empurrou-o para a borda da clareira com uma das mãos pressionadas contra as suas costas. Ao atingir o limite das sombras, ele parou e virou-se. Evitando olhar para mim, falou diretamente para Jamie. Devo-lhe a minha vida, disse formalmente. Eu preferia que não fosse assim, mas já que me forçou a aceitar a sua dádiva, devo considerá-la uma dívida de honra. Espero poder pagar-lhe esta dívida no futuro. E assim que estiver paga. A voz do rapaz tremeu ligeiramente devido ao ódio contido, perdendo toda a pretensa formalidade na absoluta sinceridade dos seus sentimentos. Matá-la-ei. Jamie ergueu-se do toco da árvore em toda a sua altura. O seu rosto estava calmo e não apresentava qualquer vestígio de divertimento. Inclinou a cabeça com seriedade para o seu prisioneiro, que se encontrava de partida. Nesse caso, senhor, espero que não nos voltemos a encontrar. O rapaz empertigou os ombros e devolveu o cumprimento com rigor. Um grey jamais esquece um compromisso, senhor, declarou ele, desaparecendo na escuridão, com Kincaid junto ao seu cotovelo. Seguiu-se um discreto intervalo de espera silenciosa, enquanto o ruído dos passos na folhagem esmorecia na escuridão. Depois, as gargalhadas começaram, primeiro, emitidas com um barulho sibilante e baixo, através das narinas de um dos homens, seguido de uma gargalhada de outro. Sem nunca se tornarem clamorosas, ainda assim foram ganhando volume, elevando-se em espiral no seio da roda dos homens. Jamie deu um passo para o interior do círculo, com o rosto voltado para os seus homens. As gargalhadas cessaram bruscamente. Baixando os olhos na minha direção, disse laconicamente: Vai para a tenda. Alertado pela expressão do meu rosto, agarrou-me no pulso antes que eu pudesse erguer a mão. Se me vais esbofetear de novo, ao menos deixa-me dar-te a outra face. Proferiu secamente. Além do mais, acho que posso poupar-te o trabalho, mas ainda assim aconselho-te a ir para a tenda. Largou-me a mão e aproximou-se da fogueira a passos largos e decididos, e com um movimento brusco da cabeça, reuniu os homens espalhados pela clareira num aglomerado relutante e cauteloso diante dele. Os olhos dos homens estavam arregalados, as órbitas escuras por causa das sombras. Não compreendi tudo o que ele disse, já que falava numa estranha mistura de gaélico e inglês, mas captei suficientemente o sentido para perceber que ele estava a investigar, num tom uniforme e brando, que parecia transformar os seus ouvintes em pedra, a identidade das sentinelas que tinham estado de serviço naquela noite. Viram-se olhares furtivos, rolando de um lado para o outro. Um movimento desconfortável entre os homens, que pareciam aglomerar-se ainda mais estreitamente diante do perigo. No entanto, naquele momento, as fileiras cerradas fenderam-se e dois homens deram um passo em frente. Olharam para cima, uma vez, e depois rapidamente para baixo. Assim permaneceram, lado a lado, os olhos fixos no chão, fora do círculo de proteção dos seus companheiros. Eram os irmãos McClure, George e Sorley. Quase da mesma idade, com 30 e poucos anos, permaneciam acabrunhados, lado a lado, os dedos das mãos, embrutecidas pelo trabalho, contorcendo-se como se ansiassem por se unir, se entrelaçar, numa pequena proteção antes da tempestade anunciada. Houve uma pausa breve e silenciosa quando Jamie olhou as duas sentinelas negligentes de alto a baixo. Seguiram-se 5 longos minutos de repreensões. tudo conduzido na mesma voz, regular e branda. Não se ouviu qualquer som proveniente do grupo de homens. Os McClure, ambos homens grandes e musculosos, pareciam definhar e encolher sob o peso da censura. Limpei as mãos suadas à saia, contente por não conseguir compreender tudo e começando a arrepender-me por não ter seguido a ordem de Jamie para regressar à tenda. Arrependi-me ainda mais no momento seguinte, quando Jamie se voltou repentinamente para Murtagh, que à espera da ordem já empunhava uma correia de couro de cerca de 60 centímetros de comprimento, com um nó numa das pontas, para conferir maior firmeza à mão de quem a segurava. Dispam a camisa e ponham-se de pé diante de mim, os dois. Os McClure movimentaram-se imediatamente, os dedos rudes, tateando as presilhas da camisa, como que ansiosos por obedecer, aliviados por o preâmbulo ter acabado e a hora da punição ter finalmente chegado. Pensei que ia vomitar, embora compreendesse que a pena era leve, tendo em conta os padrões aplicados em casos semelhantes. Não se ouviu nenhum outro som na clareira, senão as vergastadas e uma ou outra respiração ofegante ou gemido dos homens que estavam a ser açoitados. Na última chicotada, Jamie deixou a tira de couro cair a seu lado. Suava copiosamente e o linho sujo da sua camisa estava colado às suas costas. Fez um movimento com a cabeça na direção dos McClure, dispensando-os. Em seguida, limpou o rosto molhado à manga da camisa, enquanto um dos homens se curvava dolorosamente para apanhar as camisas atiradas para o chão. E o seu irmão, também trêmulo, o amparava do outro lado. Os homens que se encontravam na clareira até pareciam ter parado de respirar durante o castigo. Naquele instante, um estremecimento percorreu o grupo, como se uma respiração coletiva tivesse sido exalada num suspiro de alívio. Jamie olhou-os, sacudindo levemente a cabeça. O vento da noite intensificava-se, agitando e levantando os cabelos no alto da sua cabeça. Não nos podemos dar ao luxo de ser descuidados, Modwin, proferiu ele a meia voz. Nenhum de nós pode. Respirou fundo e a sua boca contorceu-se ironicamente. E isso inclui-me a mim também. Foi a minha fogueira desprotegida que atraiu o rapaz na nossa direção. A sua testa gotejava de suor novamente e ele passou a mão pelo rosto, enxugando-a no quilte. Fez um sinal com a cabeça para Murtagh, que mantinha um ar implacável e permanecia afastado dos demais homens, e estendeu-lhe a tira de couro. Poderia fazer-me o favor, senhor? Após um instante de hesitação, Murtagh estendeu a mão nudosa e segurou a correia. Uma expressão que poderia ser de divertimento tremeluziu nos olhos negros e brilhantes do pequeno escocês. Com prazer, senhor. Jamie virou-se de costas para os seus homens e começou a desapertar a camisa. Os seus olhos avistaram-me, paralisada entre os troncos das árvores. E uma das sobrancelhas ergueu-se numa pergunta irónica. Eu desejaria observar? Sacudi a cabeça energicamente, girei nos calcanhares e afastei-me rapidamente pelo meio das árvores, seguindo o seu conselho tarde demais. Na verdade, não regressei à tenda. Não podia suportar a ideia do seu confinamento asfixiante. Sentia um aperto no peito e precisava de ar. Encontrei-o no topo de uma pequena elevação, um pouco adiante da barraca. Aos tropeções, parei num pequeno espaço aberto, atirei-me de corpo inteiro para o chão e coloquei os dois braços em cima da cabeça. Não queria ouvir o menor eco do ato final do drama lá embaixo, atrás de mim, junto à fogueira. O mato áspero, sob a pele nua do meu corpo, fez-me estremecer de frio e encolhi-me enrolando-me no manto. Embrulhada e aquecida no meu casulo, permaneci deitada, imóvel e em silêncio, ouvindo as batidas do meu coração esperando que o turbilhão que se apoderara do meu íntimo acalmasse. Um momento mais tarde, ouvi os homens que passavam em pequenos grupos de 4 ou 5, regressando às suas enxergas. Abafadas pelas dobras do manto, eu não conseguia ouvir as suas palavras, mas soavam submissas, talvez um pouco intimidadas. Decorreu algum tempo até me aperceber de que Jamie estava ali. Ele não falou, nem fez qualquer ruído, mas subitamente percebi que estava perto. Quando girei o corpo e me sentei, vi o seu vulto sobre uma pedra, a cabeça descansando sobre os braços cruzados, sobre os joelhos. Dividida entre o impulso de acariciar a sua cabeça e a ânsia de golpeá-la com uma pedra, não fiz nem uma coisa nem outra. Estás bem? Perguntei, após uma pausa, num tom de voz o mais neutro possível. Sim, vou ficar. Endireitou o corpo devagar e esticou-se, movendo-se cuidadosamente com um profundo suspiro. Lamento o teu vestido, disse ele um minuto depois. Percebi que ele podia ver a minha pele nua e branca que brilhava na escuridão opaca. E eu uni as pontas do meu manto, rispidamente. Ah, o vestido, referi eu, deixando transparecer mais do que uma leve irritação na voz. Ele suspirou outra vez. Sim, e o resto também. Calou-se por um instante e depois acrescentou. Pensei que talvez estivesses disposta a sacrificar o teu recato para evitar que eu tivesse de ferir o rapaz. Mas naquelas circunstâncias não tive tempo de te pedir permissão. Se eu estava enganado, então peço o teu perdão, senhora. Quer dizer que o terias torturado mais? Ele estava irritado e não se preocupou em esconder o facto. Torturar? Pelo amor de Deus, eu não magoei o rapaz. Enrolei as dobras do manto com mais força em meu redor. Então não consideras que o feriste ao partir-lhe o braço e ao marcá-lo com uma faca em brasa? Não, não considero. Cobriu a pequena distância de erva que havia entre nós e agarrou-me pelo cotovelo, puxando-me e obrigando-me a fitá-lo. Houve. Ele partiu o braço ao tentar escapar de uma situação indefensável. Ele é tão corajoso quanto qualquer um dos meus homens, mas não tem qualquer experiência em luta corpo a corpo. E a faca? Jamie resfolegou com desdém. Ah, é apenas um ponto durido sob uma das orelhas, que amanhã à noite ele já terá esquecido. Pensei que lhe doeria um pouco, mas pretendia amedrontá-lo e não feri-lo. Desenvencilhei-me e comecei a andar novamente em direção ao bosque escuro, à procura da nossa tenda. A sua voz seguiu-me. Eu poderia ter obrigado o garoto a falar-se, a cenar, mas teria sido um trabalho sujo e talvez irremediável. Prefiro não usar tais meios se não forem necessários. Vê bem, Sassenach. A sua voz vinha das sombras, chegando até a mim com um tom de ameaça. Em alguma ocasião, talvez eu tenha de fazê-lo. Eu tinha de saber onde estavam os seus companheiros, as suas armas e tudo mais. Não conseguia amedrontá-lo. Ou eu o enganava ou o forçava a falar. Ele disse que tu não podias fazer nada que o obrigasse a falar. A voz de Jamie pareceu cansada. Pelo amor de Deus, Sassenach. É claro que podia. É possível fazer qualquer pessoa falar se se estiver disposto a torturá-la o suficiente. Sei disso melhor do que ninguém. Sim, concordei eu serenamente. Acho que sabes. Por um instante, nenhum de nós dois se moveu ou falou. Eu ouvia os murmúrios dos homens que se preparavam para a noite, um ou outro som de botas a pisar a terra dura e o farfalhar de folhas amontoadas para formar uma barreira contra o frio do outono. Os meus olhos já se tinham acostumado à escuridão e agora conseguia ver os contornos da nossa tenda, a uns 10 metros de distância, sob a proteção de um enorme pinheiro. Via Jamie também, o seu vulto negro recortado contra a escuridão menos densa da noite. Está bem, declarei eu finalmente, está bem. Considerando a escolha entre o que fizeste e o que poderias ter feito, está bem. Obrigado. Eu não via se ele estava a sorrir ou não, mas parecia-me que sim, a julgar pelo tom da sua voz. Correste sérios riscos com o resto da encenação, disse eu. E se eu não te tivesse dado uma desculpa para não o matares, o que terias feito? A enorme figura remexeu-se e encolheu os ombros. Ouviu-se uma leve risadinha na escuridão. Não sei se assinar. Imaginei que pensarias em qualquer coisa. Se não, bem, suponho que teria mesmo de atirar sobre o rapaz. Não podia desapontá-lo, deixando-o simplesmente partir, não achas? Escocês, filho da mãe! Praguejei eu sem muito ardor. O seu peito arfou com um profundo e exasperado suspiro. Sassenach, fui esfaqueado, mordido, esbofeteado e chicoteado desde o jantar, que não cheguei a terminar. Não gosto de amedrontar crianças, nem de açoitar homens, e tive de fazer as duas coisas. Tenho 200 ingleses acampados a 5 quilómetros daqui e nenhuma ideia sobre o que hei de fazer a esse respeito. Estou cansado, com fome e dorido. Se tiveres qualquer resquício de compaixão feminina, eu gostaria que me concedesses um pouco. Falou de um modo tão ressentido que eu ri, a despeito de mim mesma. Levantei-me e caminhei na sua direção. Acho que mereces. Vou ver se consigo encontrar um bocado para ti. Ele havia vestido a camisa novamente, deixando-a aberta nos ombros, sem se preocupar em fechá-la. Deslizei as mãos sob a camisa, sobre a pele quente e sensível das suas costas. Não te cortou a pele, constatei, tateando delicadamente para cima. Uma correia não corta a pele, só arde. Despi-lhe a camisa e obriguei-o a sentar-se, para lhe poder aplicar compressas com água fria do riacho. Sentes-te melhor? Perguntei. Os músculos dos seus ombros relaxaram, mas ele contraiu-se ligeiramente quando lhe toquei numa zona particularmente dorida. Voltei a minha atenção para o arranhão que tinha sob a orelha. Tu nunca terias realmente atirado sobre ele, pois não? Quem é que tu pensas que eu sou, Sassenach? Perguntou ele, fingindo-se indignado. Um cobarde escocês? Ou, na melhor das hipóteses, um fora da lei sem escrúpulos. Nunca se sabe o que um sujeito dessa laia faria, sem falar do devasso sem princípios. Rimos ambos, e o seu ombro sacudiu sob a minha mão. Vira a cabeça. Se queres compaixão feminina, terás de te manter quieto enquanto eu aplico isto. Fez-se um momento de silêncio. Não, proferiu ele finalmente. Eu nunca teria disparado sobre ele, mas tinha de salvar o seu orgulho de algum modo, depois de fazê-lo sentir-se ridículo por tua causa. É um rapaz corajoso. Ele merecia saber que valia a pena matá-lo. Sacudi a cabeça. Nunca entenderei os homens, murmurei, passando um unguento de cravo da Índia sobre o arranhão. Ele estendeu as mãos para trás e puxou as minhas para debaixo do seu queixo. Tu não tens de me entender, Sassenach, disse serenamente, desde que me ames. Inclinou a cabeça para trás e beijou com ternura as minhas mãos unidas e me alimentes, acrescentou, soltando-as. Ah, compaixão feminina, amor e comida, disse eu rindo. Estás a querer muito, não achas? Havia pães e bolos nos alforjes, queijo e também um pedaço de bacon. As tensões e os disparates das últimas 2 horas haviam sido mais cansativos do que eu imaginara, e também eu participei avidamente da refeição. Os ruídos produzidos pelos homens à nossa volta haviam esmorecido, e não havia nenhum som ou tremular de um fogo desprotegido que indicasse que não estávamos a 1.000 quilómetros de qualquer ser humano. Apenas o vento se agitava incessantemente entre as folhas, quebrando um ou outro ramo que caía por entre os galhos mais resistentes. Jamie recostou-se contra uma árvore, o rosto indistinto à luz das estrelas, mas o corpo imbuído de malícia. Dei a minha palavra ao teu herói que não te molestaria com as minhas abomináveis investidas. Suponho que isso signifique que, a menos que me convides para partilhar a tua cama, vou ter de ir dormir com Murtagh ou Kincaid e com os roncos de Murtagh. É verdade, assenti eu. Fitei-o por um instante, depois encolhi os ombros, deixando metade do meu vestido arruinado deslizar. Bem, já fizeste uma boa investida para me violar. Deixei o outro lado do vestido escorregar do ombro e o tecido rasgado caiu livremente em torno da minha cintura. Podes muito bem vir terminar o serviço adequadamente. O calor dos seus braços era como seda aquecida, deslizando pela minha pele fria. Bem, murmurou ele por entre os meus cabelos, guerra é guerra, não é verdade? Sou péssima com datas, disse eu contemplando o céu estrelado algum tempo depois. Miguel Cervantes já nasceu? Jamie estava deitado de bruços ao meu lado, a cabeça e os ombros projetando-se para fora do abrigo da tenda. Um dos olhos abriu-se devagar e girou na direção do horizonte a leste. Não vendo nenhum vestígio do amanhecer do dia, recuou lentamente e fitou-me o rosto com uma expressão de amarga resignação. Sentes uma necessidade urgente de discutir romances espanhóis? Indagou ele com a voz um pouco rouca. Não necessariamente, respondi eu. Só me perguntava se tu estarias familiarizado com o termo quixotesco. Ele ergueu-se sobre os cotovelos, coçou a cabeça com as duas mãos para acordar completamente e depois virou-se para mim, piscando os olhos, mas alerta. Cervantes nasceu há quase 200 anos, Sassenach, e eu, tendo tido o privilégio de uma educação esmerada, sim, estou familiarizado com o cavalheiro. Por acaso não estás a insinuar nada de pessoal com essa última observação, pois não? Doem-te as costas? Ele arqueou os ombros. Não muito. Um pouco magoado, acho eu. Jamie, porquê? Pelo amor de Deus, inquiri. Ele apoiou o queixo nos braços cruzados, a inclinação da sua cabeça reforçando a obliquidade dos olhos. O olho que eu via estreitou-se ainda mais, com um sorriso. Bem, Murtagh divertiu-se. Eu devia-lhe uma surra, desde que tinha 9 anos, quando meti pedaços de uma colmeia dentro das suas botas e ele as tirou para refrescar os pés. Na ocasião, ele não me conseguiu pôr as mãos em cima, mas aprendi um bom número de palavras novas e interessantes enquanto ele me perseguia descalço. Ele interrompi o relato a dar-lhe um soco, com todas as minhas forças na ponta do ombro. Surpreendido, ele deixou o braço desmoronar sob ele, com um agudo ui, rolando sobre o corpo e ficando de costas para mim. Ergui os joelhos atrás dele e enlacei-o pela cintura. As suas costas cobriam as estrelas, largas e musculosas, ainda brilhando ligeiramente com a umidade do esforço. Beijei-o entre as omoplatas, depois afastei-me um pouco e soprei delicadamente pelo prazer de sentir a sua pele estremecer sob os meus dedos e os pelos minúsculos e finos eriçarem-se, arrepiando a pele ao longo da sua espinha dorsal. Porquê? Repeti. Encostei o rosto contra as suas costas quentes e úmidas. No escuro, as cicatrizes eram invisíveis, mas eu podia senti-las, as linhas finas e duras, sob a minha face. Ele ficou imóvel por alguns instantes, as costelas erguendo-se e baixando-se sob o meu braço, a cada respiração lenta e profunda. Sim, bem, proferiu ele. E depois ficou silencioso outra vez, pensando. Não sei exatamente se assinar, disse finalmente. Talvez eu achasse que lhe devia isso, ou talvez a mim mesmo. Posei a mão, levemente, sobre uma das suas omoplatas, larga e plana, com os contornos dos ossos perfeitamente delineados sob a pele. Não a mim. Achas mesmo? Parece-te que despir a tua própria mulher na presença de 30 homens é um ato cavalheiresco? O seu tom de voz tornou-se amargo, repentinamente, e as minhas mãos imobilizaram-se, fazendo pressão contra o seu corpo. É um ato cavalheiresco usar de violência contra um inimigo capturado e ainda por cima uma criança? Serás capaz de pior? Teria sido melhor poupares-me a mim ou a ele e perderes metade dos teus homens no espaço de 2 dias? Tinhas de agir. Não podias, não podes dar-te ao luxo de deixar que os valores cavalheirescos te dominem. Não, disse ele suavemente, não posso. E assim devo cavalgar com um homem, com o filho do meu rei, a quem o dever e a honra me obrigam a seguir e buscar, no entretanto, perverter a sua causa que eu jurei defender. Cometo perjúrio pelas vidas dos que amo, traio a honra, para que aqueles a quem honro possam sobreviver. A honra já matou muita gente, redargui eu, olhando para o sulco escuro das suas costas magoadas. A honra sem sentido é uma tolice cavalheiresca, mas ainda assim não deixa de ser uma tolice. Sim, é verdade, e isso vai mudar, tu mesma me disseste. Mas se eu estiver entre os primeiros que sacrificam a honra pela sensatez, não devo sentir vergonha ao fazê-lo? Virou-se repentinamente para me encarar, os olhos transtornados à luz das estrelas. Não vou voltar atrás, agora já não posso. Mas, Sassenach, às vezes eu realmente lamento aquela parte de mim mesmo que tive de deixar para trás. A culpa é minha, proferi eu baixinho. Toquei-lhe no rosto, as sobrancelhas espessas, a boca larga e os pelos curtos da barba ao longo do maxilar longo e perfeito. Minha, se eu não tivesse vindo e te tivesse contado o que iria acontecer, senti uma tristeza profunda pela corrupção de Jamie e partilhei um sentimento de perda pelo rapaz ingênuo e galante que ele fora. E, no entanto, que escolha teve realmente qualquer um de nós, sendo quem éramos? Eu tive de lhe contar e ele teve de agir com base nesse conhecimento. Uma frase do Velho Testamento insinuou-se na minha mente. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Como se tivesse captado aquela linha de pensamento bíblico, ele sorriu debilmente. Sim, bem, declarou ele, eu não me lembro do Adão pedir a Deus para levar Eva de volta e ver o que ela lhe fez. Inclinou-se para a frente e beijou-me na testa, enquanto eu ria. E depois puxou o cobertor para cobrir os meus ombros nus. Dorme, minha costelazinha. Vou precisar de uma companheira pela manhã.